0030 airborne at 45 in Alpha Salvador, 10.8 Hebra 3. 10.8 Portugal 020, boa noite. Salvador approach, Portugal 020, boa noite, passing 1500, book departure. Portugal 020, radar contact, climb level 370, Puka departure. Climb effect level 370, on Puka departure, Portugal 020. Crownmix 230 to push it 8-10-1-0. Here, pushback is set up, call for a taxi. Pushback through, we'll call for a taxi. Sabe, forma localizador. Onde você vai fazer essa decisão? Portugal 020, call Egito Centro Frequency 12545. Isso, 12545, Portugal 020, boa noite. Salvador, boa noite, 3170, no nível 210, para 150, informação Bravo. 70, via Mari para 2010, ajuste no 014. Mari para 2000, no 014, Tan 3170. estabilizado para 389. Vou fazer um torre 1895. 1895, pode. Salvador, boa noite, 3891. Então, 3891, cheque o trem, pouso autorizado. 08059, o ajuste no 0 1 4. 14, pouso 1 0. Point 10 American 230. Salvador, boa noite, Fernando, em ação. Informação Bravo. Educação autorizada via Mari para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Oceané 6258, aciona identificação autorizada via Mari para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Aqui 2014, identificou, confirme operando no 0. Até as 0345. 0345, ok. Avião sala 02, direito, 1211. Calibrar 1211, 389. Fala Salvador, 3891, liberando o seu uso via Fox. 3891, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3891. 350 degrees with 3 knots. Air for say, or clear to line up and wait on 10 American 230. Confirm lineup and takeoff, American 230. Confirm, cleared for lineup and takeoff. Thank you, American 230 airborne at 05, call departure 10.08, have a good flight. Departure 208 American 230. Traffic 1.5 for 360. American 230, radio contact ground level 360 over Momo departure. Momo departure up to 360, requesting high speed climb American 230. I'm sorry, did you say we were cleared high speed climb, American 230? Yeah. Departure American 230, requesting high speed climb up to flight level 360. Clear, high speed to climb. Thank you. Up. American 230, do you copy me? Yes sir, I understand. Cleared high speed climb, American 230. Yes 3170. Boa noite, 95. Você está 5, boa noite. Novador Eltan 3170, essa é a DMF da 110. 3170, cheque trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 4. 1-0-1-4, livre pouso, trem baixado e checado, TAM 3-1-7-0. Center frequency 12545. 2545, American 230. MA 258, autorizado de LS, ajuste no 0 no 4. Autorizado de LS, comunicatório, acelera 62. Zero, solo 1 no 4, livre direita, ataque na frequência via alfa, recortante da Juliette. Direita alfa, recortante da Juliette nessa frequência, 3170. 170, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o número 7, da 3170. A 258 chama a torre 1895. 1895. Torre, boa noite, Janel, 6258, boa noite, Janel, 6258, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 4. Ok. Informação, 6258. 20, 6258, livre pouso na 10. Livre pouso, 6258, confirme o que é isso? Vento calmo. Vento calmo. É 258, solo 19, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, repartindo da Juliette. Táxi aí. Alfa reportará antes da Juliette, 628. 258, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette para o 5, né, 258. Salvador, bom dia, passarelo 2, 2, 2, 4. 2, 2, 2, 4. Oi, Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Boa, Duna, descendo para 2000 com 1014, 2, 2, 2, 4. Azul 4170 que Salvador, passaria 2224. Possível. Autorizaria da presente a prodo externo? Privado. Reporte para modificação das regras. Teste vai voar para o externo 2224.